4209, terça para 8.017, chegada bom. 8.017, 4209, chegada bom. Checa o trem, chame a torre, 1186, Web 810. 8186, 5890. Salvador, boa noite, Web 5890. 5890, check trem. Machado travado. Ok, livre, pouso, pista no zero, vento 080 graus, 069, 5890. Livre, pouso, 5890. Oceano 313, livre aproximação ILS. Autorizado, você vai chegar na 313? Está autorizado, aproximação ILS. Autorizado, aproximação ILS, para o cenário 6313. Salvador, boa noite, 6310. Boa noite, 6310. Tem condições de decolar de imediato assim que liberar a pista? Afirma, tem condições. Ok, observe o 737 que pousa após ali em Mantenha, preparando-se para decolar imediato. Após 737 ali em Mantenha, 6310. Boa noite, chegou 1604, autorização Fortaleza. Alagoinhas, desça para 2000, via Bonf, pista 10. 2000, via bom para a pista 10, 4209-2. Estabilidade LS 190, Chanel 6313. Gente, checa o trem, torre 1186, oceano. Torre 18, Chanel 6313, obrigado, até daqui a pouco. Até. 1-0. Salvador, boa noite, Chanel 6313, LS 90. Chanel 6310, livre decolagem, vento 090 graus, 069. Livre decolagem, Chanel 6310. 6313, continua a aproximação, eu acho de bicho livre. Na aproximação, agora eu falei, está embaixo, travado, Chanel 6310. 3108, transponder 5120. Autorizado Fortaleza, nível 370. Via Apesulo 19, da Costa 10, curva à esquerda, sai do Pombo Front. 208 é o controle, o 5120 é o transponder para o gol 1604. Cliente, correto, faz pronto. Agora gol 1604. Noite 16747. Confirme. 6747, pode, por gentileza, informar a saída prevista? Qual a rota do 6747? Oi? A rota? Eu só da saída, por enquanto, se tiver já aprovado, será isso. Ah, mas então, a saída depende da rota. Qual a rota do seu plano? Apesulou no zero. Bridge e apesulou no meio. Certo, meia dúzia de nós. Livre pouso 13, Xanar 10, 10, Xanar 6, 3, 13. De 10, decolada de 10, controle 1208, bom jogo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xanar 6300. Oceano 310, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. O Xanar 6300 tem como a prova tirar a Tracajum? Sempre existe a possibilidade, vamos aguardar um pouquinho. Ok, obrigado. Consegue ver Juliette, portão 4, Xancô, 890. Oceano 310. Prossiga. Nós conseguimos uma posição um pouquinho mais à frente. É o Romeu Fox 018. É interessante, não? Perfeito, muito obrigado. Direto então o Romeu Fox 018. Após o web parquear na 04, se inicia na 2. Após o parqueamento do web na 4, inicia na 2, gol 04. Os 1-2 na minha escuta alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta alfa, reporte antes da Juliette, eu chamo a 3, na 3. 747, cópia. Voo 6747. Pronto, a cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos 360, no Upper Zulu 10, Debride, após o Upper Zulu 16, decola da 10, curva à direita, saída da El Leda, após Leda vou direto Bridge, controle 1208, transponder 5125. Maravilha, Guarulhos autorizado 360, da El Leda, após voo Bridge, interceptaremos o Upper Zulu 10 e o Upper Zulu 16 inicialmente. Pista 10, primeira curva direita, 5125, transponder 128, eu controle. É o 6747. Correto, 5125, reporte pronto. Certo. Atina Júlia, aqui é o canal 6393. Mantenha aqui da Juliette, vai aguardar o gol taxiar. Após o mesmo, o senhor prossegue, portão 01. Sete, vou manter a posição, aguardando o gol inicial táxi, prossegue para a Poli, com 01, canal 6393. Para a pista 10, sou 4209. O táxi chegou 604 com 124 a bordo, alterna Recife, autonomia 3 horas e 49. Luciano 310, chama Recife 2685. 2685, boa noite, obrigado. Boa. Boa noite, Gol 104, ponto 0 da 10 pra 04 autorizado, ingresso da colagem da 10090, meia dúzia de 9. Pedro colagem do 604. aceitou o localizador azul 4209, visual. Sim, checa o trem, chame a torre, 1186, azul 4209. 1862, azul 4209, boa. Boa. Torre Salvador, azul 4209. 4209, boa. Ajuste no 097, check trem. A ilha está recolhida, se reportará com o trem baixado travado, azul 4209. Vinte, controle 1208, bom voo. 208, boa. Controle, boa noite, voo 1604, cruza 1800. 1604, controle, contato rodar. Controle Salvador, boa noite, 103305, perdeu contato com o centro, atingindo antena 150, informação Bravo. 103305, acione identificação, vou ir para a dona, desça para 2000 para o ILS com ajuste no 097. Identificou, dona 2000S, 1017, 103305. Os 23 da minha escuta Alfa, reportando a Juliette. Alfa, se escuta, reportará antes da Juliette, azul 409. vai prosseguir portão 3, não parte 1. Portão 3, 4209 da zona. O 604, chame Recife 2685. 2085, boa. Web 5827, informação Alfa 360, Galeão. 5827, chama a torre 186. 26. Oi, Salvador, boa noite. Web 5827, informação Alfa 360, Salvador, Galeão. 5827, pronto, copo. Pronto. Autorizado, Galeão 360, na Pesolo 10, após, conforme a rota do plano, decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vai direto bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5102. Autorizado, 360, Galeão, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, bridge, aciona 5102 e o controle 1208, ou 5807. 5827, correto, reparte pronto. Tamo lá pronto, 5827. próxima 1, composto 1. Estacionamento 6747, portão 5. Frisado na 5, chame 186 para o táxi 6747. 26, boa noite. Localizador, chega o trem, torre 1986. 386, você vê que vou. Torre Salvador, muito bom. Então, 3305, agora 2 mil estrelas embaixo da base.